Centro Recife, frequência 128, acima 8, alterno 120, acima 0, 120 no 3. Recife, 128, 260, 120 no 3. Matheus, já autorizado 2010, 2009, 2019, corrigindo. 2019, 2019, corrigindo. adiciona identificação da via, chegada mão para nível de voo 060, ajuste altímetro 09. Aqui, ó, 060, via mão, com 19, chamé 63, no solo aos 27, libere direita, chame solo 121, décimo 9. Querei entrar no isonato, boa nossa aí. Victor Hotel Delta, prossiga. Autorização à travessia, qual altitude está mantendo? Da travessia, o ajuste é 09. Está conseguindo o retorno para o tomador? Que a gente está autorizada? Informo que o transponder está em frente aqui para o tomador, mas se a gente consegue ir lá e depois de controle da fiada. Isso não está dando. É 3-1-5-3-3-0, ajuste altímetro 0-1-9. 3-1-4-4, autorizar a descida para 4-1-6-1-0-9, ajuste. 4422, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pista 10, com ajuste no 10-19. CS, aguardando a autorização de pouso, 4422. 15-5, pista para 2006, autorizado final do S, aporte localizador estabilizado. Matheus, já vai ser aceitado o localizador, desce para 2000, vai reportar estabilizado, tá vindo ao contrato na frente, né? 3-5. Matheus, inicia as exposições para aproximação, né? 3-5. Iniciado, né? 3-5. Romeu Golf, Salva da Cruz. É 3144, vista para 3000 pés. Ajuste altímetro 0-9. E se redução para 1-9-0 mais. Testando para 3000, reduzindo para 3144. Passar Romeu Golf, salva a doia para outro. 08 mais. Celular 13, 44, 22. Ah, confirma o vento, gentileza. 1-1-0 graus, 08 mais. Obrigado. boa tarde pra você. Considere aí, obrigado, viu, convoy. Controle o 63 no 5 ponte, eu não vou pra transferir. Muito obrigado, comandante. Nada. Tá estabilizado o 63 no 5, só comandante. Guardião 08, reporte para o contato. Autorizado o SAC, reporte no ponto de espera da OSCA, confirmando a intenção de decolagem da 17 ou da pista 35. Reporte o ponto de espera da OSCA. 315 autorizado pela LS, chama agora a torre Salvador, frequência número 8, próximo ao 5, tome a torre. 295, obrigado, Sérgio. 3144, pista para 2006, autorizado pela LS, reporte estabilizado no curso localizador. 2000, pode estar pisado, está saindo 9068, Salvador, azul 9068, que é a informação que você tem. Carga azul 9068, aciona a identificação, do chegada manso para nível de voo 060, ajuste de altímetro no 099. Chegada manso. 9068, mais um instante. Seu Beto, Salvador. E após aí para Salvador, você é ainda com ele? 7. Reporte quando estiver na Pura de Jeová. Isso é o hotel dela. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 35, guardião. Azul 4422, solos 39, direita na Eco 121, decimal 9. Direita na Eco 219, Eco 4422. Chegando no 320, aciona a identificação, vou e TAP para chegar no BMED 1, deixa pelo nível 050. Pode estar descendo para 050, 6320. 315 da Oceané, confirmando o livre pouso, vento 110 com 10 nós. Meu vídeo na sua porta, chama o seu Salvador, 1198 décima 95. 1198 95, certo? É 3144, comprou essa aproximação, chama o seu Salvador, 1198 décima 95. Delta, um ajuste no 09, reporte vertical desejado. Santa Delta já próxima aí, Márcio, vai com proa de Jauá, com 35. Seguinte, mantenha a proa de Jauá, reporte liberando a final da pista 17, com proa Eco. Postará na final da pista, ligando a 17, com Santa Delta. Xané 6315 no solo 142, direita solo 121, decimal 9. Direita 121, 344, continua a aproximação, aguarde pista livre. Cruzando o Edson 17, vem pra cada. Cliente, mantenha a proa de Jauá e aguarde instruções, vem pra cada. Você é a proa, Delta. Vida prática do final da 10, mantenha a posição, aguarde 108. 3144, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 099, informa o tráfego à sua esquerda, helicóptero não interfere com seu pouso. Guardião 08, decolagem autorizada, pistão 71, pista 35, 120 graus, 90 mais. Solos 45, direito 121, décimo ano. Direito 08, decolado aos 45, controle 120, décimo 8, com rua terra. 108, terra décima. Guardião 08, decolado da 35, prossiga para Feira Santana, assumir inicialmente para 1.010, o ajuste em Salvador na 08. Na 08, o ajuste vai ser para 1.010, Guardião 08. Drone, Vitor Hotel Delta, no canal de Buracinho, como foi de Mauá? Com o meu Vitor Hotel Delta, mantenha condições de voo na 510, o ajuste na 08, na escuta do contrato. 08, Delta. Sua identificação, voe e papo para a chegada da Média Onda, vista para o nível 060. Inicialmente está livre a velocidade da 3804. 9068, estou 3-0 final do ILS X-Ray, visto para 2003, o aviso no 098, informe estabilizado. 2000, final do ILS, informe estabilizado, 9068. Azul 9068, completa final e chama o Salvador 118 do Timão 5. 18 horas, chefe Bosco. Então, meu Vitor Hotel Delta, controle? Vitor Hotel Delta, escuta. Então, temos um trânsito de decolagem de mar, opção 44, que está à sua esquerda, mantendo 500 pés, afastado 15 minutos. Trânsito está sob o controle. Você vai seguir tráfego com a de 10 horas, 9 milhas, com o deslocamento nordeste, cruzando o 090 de Espera para 060, ou 2320 da tarde. Esquece o azul 2771. Pode manter 3 milhas, que é o Espera Guardião 08. Cuja esquerda na proa 240, seu limite é voar nesta proa por 20 milhas. Ok, esquerda 240, 20 milhas, azul 9144. Os 3804, 60 para o meia-zero. 3804, pista para 2006, para 30 final do ILS, o ajuste na 098, foi estabilizado. Aqui 2108, para utilizar para com a Duna. Do Dona, até 3804, informe estabilizado. Para o Dona, é para utilizar, muito obrigado. 3781, 7701, autoriza abaixo. Ajuda 771, isso aí, mantém o nível 070, aguarde a operação na data para sequência. 070, se possível, pode reduzir a velocidade para entrar a operação. Aguarde. 2006, número 5 para aproximação, reduz a velocidade para 2509. Azul 2771, nova operação para sequenciamento, curva esquerda para o 010, seu limite ao localizador, isso mantém o nível de voo 060. É, pode confirmar, pro? Pro 010, Azul 2771, limitado pelo localizador. 010, limite ao lock, Azul 71, 2771. Aqui o Fatal Meio Cézio Eco, mantém 500 pés, o ajuste no 08, aguarde transferência de comunicações. Aguardando transferência do Eco. Chama 6320, passa na Duna, completa final e chama 2 Salvador, 118 do Timão 95. 2 Salvador, boa. O avião 08 está agora afastado de Salvador 29 milhas, chame a radiofeira 131 do Timão 3. Então aguarde autorização de pouso. Azul 9068, Monsala 57, liberou 121, 19. 219, bom dia. 2006 está autorizado descida para o nível 050. 2771 pista para 3010, Jorge 08, para o localizador curva direito na proa 050, informe estabilidade. 050, 3000 pés, azul 2771. Azul 9144, informe tráfego, sua posição de 2 horas, 20 milhas com a Roma Norte, cruzando uma centena de fila para 050, é um 2737. O 9144 cliente do tráfego. 0 graus, 109. Entre ponto 6320. Tem nada mais que chamou o controle? A telefone é com Serra Quilo, prossiga. Tipo de equipamento, o código alocado e pessoas a bordo. Chame 0122, mantenha a regra de voo visual, ajuste em Salvador no 098, o papel de forma eco Serra Quilo. Zona 44, curva à direita na proa 275. Seu limite agora é voar nessa proa por 20 milhas. Aguarde para seguir direto para a conquista. Ok, proa 275, limite 20 milhas. O azul 9144. Salvador 262, boa tarde. Operação 62-2000, aciona a identificação, deixa para o nível 050, via chegada para Mediana. Localizador, 3004. 3004, completa aproximação, chama para o Salvador, 1-1-8-2-1-5. 2-1-5, bom serviço, obrigado. Atual, meu chama para o Salvador, frequência 1-1-8-2-1-5. 2-1-5, boa tarde. 04. 3204, continua a aproximação, aguarde pista livre, boa tarde. 3204. Oi, essa palavra é o Salvador. Prossiga. Visual com a Imar, é para final. Ok, o posto conta em risco do comandante, o voo entrou no 30 graus, no 09, ajuste no 09 na Imar, é posto controlar. Controlado, conta em risco mesmo. 18, voo 2006. Localizador 2771. Azul 2771, completa a final do procedimento, aguarde e transferência de comunicações. Até o uniforme é com Serra Quilo, confirma a altitude que procede para a feira. Autorizado, subida para 1.500 pés com Serra Quilo, quando possível, foi um estimado de pouso em feira. Copiado, é com Serra Quilo. Voo 2006, reduz a velocidade para 2009. Pista para 2003, o ajuste no 08, aguarde a aproximar para o localizador. 2009, 2006, voo 2006. 9. 2009, obrigado. Para 3204, todo autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 09, ajuste no 08. 1-0-8, está livre o corpo, 1-0, 3-0-4. Olá, meu Victor, é o Delta, confirma essa estrutura? Já está Delta, mantém 300 pés no litoral, senhor. Ok, Victor, é o Delta. Azul 9144, subindo semente para o nível 160. Aguarde para voar direto conquista, subir uma plana de 160. Sobe uma plana 160, mata da fronte, 9144. Golden 006 para o localizador, com a direita para o 070, forma estabilizada. 6070, Golden 070. Salvador, passarei o 2231, assim está Romeu. Passarei do 2231, aciona a identificação, mantendo o 070, informe no ponto da ABC. Mantenha o dia chegada ao passarelo. Mantenha o dia chegada ao passarelo. 6226, como tráfego, posição de 10 horas, 15 milhas, com deslocamento aéreo, cruzando o nível 1P5 e subindo para 160, a volta tendo 72. 6226, errou 7. 1885, erguei o número para 2509. Nós vamos 44, só privado presente, direto ao feira, Santa Coisão, direto conquista. Ok, direto conquista, 9144, grato. Vamos 44, suba e mantém o nível 160 restrito. 160 restrito. Azul 9144, agora cruzando o 130. 22231, operação radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 065, seu limite é a magnética 100 do MDB de Simbra. Esquerda 065, limite a 100, confirmando de Salvador. E Simbra, o passageiro 2231. Vamos fazer o limite grato do 2-3-1. 7-1-2. 1-9-4, achando identificação, via chegada para o mediano, desça pelo nível 0-6-0. Desça 7-1, achando o teu salvador, 1-1-8-9-5. 18-95. 2006, completa final do ILS, chama para o Salvador, 1-1-8-2-9-5. 1-9-5-2-0-0-0. Boa tarde, o Azul 2771 na final estabilizado. Azul 2771, boa tarde, posto autorizado, sistema 0-1-5-0-0-0-0-9, ajuste 1-0-9. Autorizado 2771. Zero, reduza para 2509, o contato para 10 e 10. Meia para a passadora agora. 2006, boa tarde, continua a aproximação, agora está livre. 2006, segue a aproximação. Queria uma diretora? Autorizado, diretora, mas chama 6226. Graças. Azul 9144, informa o tráfego de 2 horas, 17 milhas com alma nordeste, mantendo o nível 170, alma alcançando 72. Ok, 9144, tem que cruzar aqui, graças. Proceder adicional, à sua esquerda, pressão de 10 horas, 21 milhas com deslocamento nordeste, cruzando o nível 180, descida para o 060, 1237-87. Ok, limite dos dois tráfegos, Azul 9144. Passarei 2231, informa o tráfego à sua direita, posição de 2 horas, 14 milhas, com deslocamento sudoeste, cruzando 145 e subindo para 160, a volta para 172. Graças à informação 2231. Controle, 0626, poderia confirmar o ajuste? e ajuste 10018. 09, cara. 1885, deixa pra 4.3 e ajuste 9018. Faltando o CMS Serra Quilo, está agora afastado de Salvador 25 milhas, com frequência livre para a coordenação e mais próximo de Feira, chame a Rádio Feira na frequência 131.3. Jesus, não, graças. Até morrer. Número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 220. Azul 9144 está autorizado a subir para nível 180. Sua mensagem é insuficiente, pode dar para o 9144. Está livre a subida agora para nível 180, Azul 9144. Boa noite, 09144, já. Azul 9144, chame Recife agora, frequência 128.8, alternado 126.0. Ok, 1288, 1260, graças a Deus. Está autorizado a final do Eletro 3, deixa para 2006, conforme estabilizado, é o número 2 agora na aproximação. Esquerda para final da 1-7, proa 195, ataca com a Tajuta Delta, deixa para 3.003 com ajuste na 0-8. Sou 953.000, 0-8, obrigado, até fora. Sou 954, deixa para 4.003 com ajuste na 0-8. 4.018, 1-9, já está. Chama 62-2000, completa o final do procedimento e chama 3 Salvador, 1-18-2000. Bravo 14-2, tá pensando na boca. Salva Foto Vita Delta, Rio de Janeiro para 200 mais. Centro Redução 200 mais, aperta a Delta. Lima, Lima, November, mantenha a regra de voo visual, o ajuste em Salvador 9018, chama ingressando nos corredores. 0 graus, 909, ajuste 908. 098, autorizado para passar na minha coisa. Passarei 2231, está no limite, lembra? Passarei 2231, notícia para 3.6, o ajuste 908, vem direto do Duna, para lá. 2018, Duna, 2231. Passarei, boa tarde, papá Mike. Matheus Copa, Lima, papá Mike. Voo no 964, vetero com radar para sequenciamento, curva esquerda na prova 350, seu limite ao localizador. 5-0, tem que ter o vou para o para controle. Apresentou a notificação do LC, parou de ponto Del Rey, a Rosa 44, que é o B único e o transponder é o 0156, está no tempo certo. Pronto, mantém aqui a despesa, ajuste no 018, na escuta de controle de uma conta mais. 1018, na sua escuta é mais. 1964, vai seguir tráfego de estação de 12 horas, 12 milhas, cruzando nível 1 a pequena, indústria para 3 mil pés, ou alcação de 72. Passarei 2231, tem pessoa de mantão de cada um incrementá-lo? Afirmativo, você vai estar chamando até presente, 240 vai. Aqui, deixa para 2640, final do ILS, o passarei 2231, o ajuste 908. 2131 ILS, o 2231, 1018. Aqui, escuta, gol 1885, completa final do procedimento, chama para o Salvador, 1-1-8-2-9-5, forma helicóptero à sua esquerda, que não irá interferir a nossa aproximação. 3-5-9-0, aciona a identificação desta via por meio de 1, até o nível 1-6-0 inicialmente. Fala 6-0, via por meio de 1, é possível voar espaço? Mantenha a via chegada, esse é o número 6-2 para pouso. Sim, pode chegar. Escuta no golpe, ataca com a casa da Delta. Informe como visual para mudança de regras. Bem, Matheus, já estamos em condições de usuário, já estamos visual com a pista 17, senhor. Pronto, deixa para 15006, plano IFE cancelado no 76, reduza para aproximação, agora é transferência de comunicações. Bem, Matheus, reduzindo a aproximação, deixando para o distrito de fato, o 500 pés, o hotel de Romeu, Romeu, Romeu Golf, aciona a identificação, autorizado via chegada para o Mediano, chame no posto da desse lado. 1885, posto autorizado, pista 90, vento 130 graus, 90 mais, ajuste 90 no outro. Livre pouso, 10, gol 1882. Falta, falta, vista aberta, chama agora 2, Salvador, frequência 1182-5, também pouso, muito grato pela colaboração. Correio 18, nós 5. Temos 1-1-8-2-9-5. 3-9-5, obrigado, boa tarde. 1-9-4 para o localizador, curva direita para o 070, está autorizado a final do ILS, deixa para 3.000 pés. 3.000, estou assistindo a nível de ILS, vou dar uma olhada. Alda 1-7, baixado travado, totalmente nos ombros. Então, papapá para o hotel Vitor Delta, continua a transformação, reporte final de 3 milhas. Voltaremos final de 3 milhas, hotel Vitor. Descida para o nível de voo 050. 0050 para 350. Aqui Lima, Papa Mike, na próxima do Quai Cid, no CT, Santa Constellation para a nova decolagem. Caixa livre, na nova decolagem, retornando a Lima, Papa Mike, graças. Caixa Lima, Alô 41, Papa, deixa na identificação, deixa via frente para o nível de voo 060. Zona LS, Caixa Lima 2231. Passarelo 2231, completa aproximação do LS, fechando aqui o Salvador, 1918, decimal 95. 1895, 2231. Passarelo Salvador, passarelo 2231, está estabilizado no LS 10.000 agora. 2231, continue a aproximação, aguarde a autorização de voo. Gente, aguarda. Vitor Delta 3000 já posicionado, baixado para baixo. Hotel Vitor Delta, pouso autorizado, pistão 7, vento 100 graus, 108. Pouso autorizado, nona 7, hotel Vitor Delta. Noite 5 no solo 09, direita 121, décimo 9 solo.